Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet, dirigindo para o mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também as leis morais que regem a nossa vida e também sobre a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nós estamos recebendo aqui o nosso grande amigo, o Edson Barbosa, um médium de efeitos físicos, médium de cura, né? Médium de cirurgias espirituais, muito conhecido aqui nosso no Brasil. Que atua atualmente no Recanto de Luz Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires. Ontem esteve conosco aqui em Jacareí, foi com alegria que nós recebemos o nosso amigo Edson aqui, que quando não está aqui conosco, também participa assim, sempre no Facebook, sempre está interagindo conosco aqui, ligando para a gente, conversando, passando alguns detalhes, algumas informações. O Edson também, só para lembrar que tem o programa Curas e Cirurgias Espirituais na rádio, como é que é o nome da rádio mesmo que eu esqueci? Mundial. Na rádio Mundial, né? A rádio mais, que pega mais no Brasil, claro, né? E a gente sumiu o nome aqui da minha mente agora. E o Edson está aqui conosco, porque esteve ontem em Jacareí fazendo um trabalho, e é com alegria que a gente recebe ele aqui hoje. E o tema do nosso programa, não poderia deixar de ser, é curas espirituais, né? Façam as perguntas para nós, porque o Edson hoje está aqui. Quando nós estamos lá no trabalho, ele fica muito envolvido no trabalho, que é um trabalho, para nós, que está de fora, é algo estressante, né? Ainda mais para um médio sozinho atender 500, 600 pessoas, fisicamente falando, né? Porque ainda tem os à distância, que são atendidos também no mesmo dia. Então, por volta dele, no mínimo 800 pessoas, 900, ele atende em um dia, sozinho, como médium, né? Então, a gente não tem tempo de conversar, a gente não tem tempo de perguntar, não tem tempo. A gente sente assim, olha no rosto das pessoas que tanta gente gostaria de ir lá perto do médium fazer uma pergunta, né? Perguntar isso, contar o problema, né? E a maioria de nós que está ali está com algum problema. Já pensou se encostasse para falar o problema pro médium? Aí não acabava nunca aquele trabalho. Então não dá para fazer pergunta para ele. Faça a pergunta hoje. Liga aqui para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também pode entrar no nosso Facebook, ou então no nosso WhatsApp, nas nossas mídias sociais aqui também, interagir, fazendo sua pergunta, fazendo sua colocação, né? Que nós estamos aqui para esclarecer e o Edson está aqui hoje também para isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750 AM. E para você que está escutando a gente na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também será reprisado durante o dia, 24 horas na Rádio Online Vivência Espírita. E você que está assistindo a gente no Facebook Live, um bom dia. Então já estamos ao vivo, então só entrar aí no facebook.com/programa Vivência Espírita e assistir a gente aqui durante a entrevista com o Edson. E vamos também fazer a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas vamos sortear dois livros até no final do programa. Então ligue para nós no 3941-9750 ou 3942-9750 para deixar suas perguntas. Se quiser, a gente abre também para vocês dar o testemunho de vocês, a quem já participou das cirurgias lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila. Quem quiser ligar e compartilhar as suas histórias ou dúvidas, é só ligar nesse número. Ou entrar no nosso WhatsApp do grupo Vivência Espírita, que é só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp para preencher lá e participar do grupo com a gente. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será curas espirituais. E nós estamos aqui com o nosso grande amigo e companheiro de doutrina, Edson Barbosa, que é um trabalhador do Recanto de Luz, Irmã Sheila, de Ribeirão Pires. Há mais de 30 anos ele pratica a mediunidade de cura e ele está aqui conosco para contar os causos, para contar as histórias, para contar a vivência dele com a mediunidade de cura. Bom dia, Edson Barbosa. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita de São José dos Campos, pelas ondas da Rádio Piratininga. É um prazer imenso estar aqui de novo no Vale, onde você brincou, vale, né? Que eu falei Vale do Ribeiro, mas depois no final eu com certeza não estava lá. Vale do Paraíba. Um abraço a todos os meus confrades e irmãos. E é um prazer estar aqui de novo no programa Vivência Espírita. E estou aqui ao dispor de vocês. Ontem você foi bastante corajoso em dizer para o jacareiense que realmente a capital do Vale é São José dos Campos. É. E porque o Monte Oliva, ele apregoa por aí que não, São José... Ele falou o contrário, né? Ele falou o contrário. Não, falou o contrário. Não, ele falou que o GPS não achava Jacareí. Falou que Jacareí é a capital a capital do Vale. Só que ele foi coragem mesmo, porque tinha muita gente lá que era de São José. Mas então, Edson, de uma maneira jocosa, uma brincadeira, né? Então foi muito, muito bacana. Só que o Monte Oliva já tinha ido embora, né? Agora está nos ouvindo, então. Uhum. Mas, Edson, o Ed Moreno falou que você fez mais de 1 milhão de atendimentos com o pessoal. Eu sou bastante simples, o meu irmão Rui, mas eu só vou contar uma historinha. Quando nós iniciamos, nós estamos aí no cartaz, lá no Recanto de Luz e Mancheira, está há 32 anos de atividade ininterrupta, né? Mas tem um pouquinho mais, porque antes eu não trabalhava num centro espírita fixo, tá? Então, no ano de 80, entre 82 e 85, tá? Nós atendíamos aproximadamente, naquela época, com a colaboração de todos, sempre, nunca foi de maneira... É uma equipe, só, né? Uma equipe, tá? Eu sempre tive pessoas abnegadas que me acompanham. Nós chegamos a atender a média de 80 a 100 mil pessoas por mês. É por ano, quer dizer, por ano, tá? A média de 6 a 7 mil pessoas por mês, tá? Então, está próximo aí de 1 milhão de atendimentos. Tá? Mas o Ed também esteve ontem lá com a gente, né? Figura excepcional, né? Merece todos os elogios pela alegria, pela espontaneidade que ele canta suas músicas e encanta, né? Exato. Então, porque ele não só canta como encanta. Então, é diferente. O nosso amigo Ed Moreno é diferente. Agora, me diga uma coisa, Edson. O que leva uma pessoa... Porque a gente vê... Eu outro dia estava vendo na Bíblia quantas pessoas se dedicaram a fazer o bem para os outros de uma maneira desinteressada e parece que... Essa coisa parece que vem lá de dentro. Essa maneira, essa vontade de querer ajudar os outros, você já nasceu com ela ou ela foi se despertando? Inclusive, nós temos um livro editado, que é o livro Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade, que tem uma pequena biografia nossa. Então, nós já percebemos os espíritos com 4 a 5 anos. Inclusive, eu brincava com os espíritos, tá? E a minha saudosa mãe, tá, fazia os docinhos. E eu tinha meus amigos espirituais com 4 ou 5 anos de idade. Então eu já nasci com esse convívio. Tá? E o tempo passou. E aí, a partir da década de 80, né, que eu tive contato com o Chico, tá, foi aí que eu comecei a me dedicar, tá, à atividade mediúnica. Primeiro com a psicografia e depois com o que nós chamamos de curas espirituais. Tá? Então, mas é interessante que a gente vê pessoas que se dedicam a ajudar os outros sem nenhum interesse, sem nenhuma... o que que leva a fazer isso? Porque tem gente que na próxima reencarnação quero fazer isso, na próxima quero fazer isso e não faz. E tem pessoas que pegam o bastão e levam à frente, e levam um monte de gente, sofre perseguições, sofre humilhação, sofre uma série de coisas, mas ele continua. O que leva uma pessoa a ser desse jeito, Edson? Eu sou da opinião que não existe falando de mediunidade, sim, não existe um médium melhor que o outro. Existe o médium esforçado. Dedicado. Dedicado, corajoso, tá? Aquele que supera até momentos de dores, tá? E vai com garra, tá? Então, eu vou falar de minha parte. Eu, quando iniciei a atividade, eu entrei basicamente pela dor, porque eu era uma pessoa que passei a ter problemas de saúde. E depois, Rui, isso vai contaminando a gente. Isso vai entrando no nosso coração, vai entrando na nossa alma, vai tocando lá no fundo. E eu não consigo parar mais. Hoje me falta algo se eu não participar de uma atividade mediúnica. Tá? Principalmente no campo curador. Mas a gente percebe que é uma necessidade o nosso trabalho mediúnico, né? Não só para os espíritos, como para a gente. Quer dizer, quem se beneficia mais é quem faz isso, né? Exato. Pois mas é interessante a pergunta que você fez, porque muitos, nessa atividade, tá? Principalmente os médios ostensivos, tá? Temos bastante por aí, mas muitos tombam pelo caminho, tá? Muitos. Por causa da vaidade, grande parte? A maioria é vaidade, a luxúria, tá? E o estrelismo, tá? Muitos não sabem administrar, tá? E, enfim, é realmente uma série de fatores, porque todo mundo gosta de ser elogiado, mas nós temos muitas críticas e muitas pedras que nós temos que superar no dia a dia, tá? E você já foi criticado por causa da prática da cura mediúnica? Já. A cura espirituais? Já. É? Já fui criticado, como já fui elogiado, tá? E eu adotei para mim o seguinte: o elogio eu ouço, deleto, e a crítica eu absorvo e vou tentar verificar se realmente ela é construtiva. Se ela for banal, eu também deleto. Deleto. Hoje, nós estávamos conversando, né? A gente conversa muito, eu e o Edson, por telefone. E o Edson falou: Jorge, ele fez uma pergunta que ele já sabia a resposta, mas fez uma pergunta para mim. Jorge, cadê os médios de cura? Onde é que estão os médios de cura? E na realidade, médio de cura e médio de psicografia, que a gente fica apontando com o dedo, né? A gente aponta com o dedo porque a gente sabe onde é que eles estão. Mas existe muitos e muitos. Existe um monte de médium de cura, que é as pessoas que conseguem liberar energia, que conseguem doar ectoplasma, por isso que a gente chama, diz que eles são de efeitos físicos, que são aqueles que conseguem doar o ectoplasma e conseguem retirar o ectoplasma também que está no ambiente para construir alguma coisa importante para o próximo. Então, tem muitos e muitos. Agora, são poucos que enfrentam, porque nós conhecemos muitas pessoas, tanto da psicografia como da cura, que começam com um trabalho muito legal fazendo, mas daqui a pouco vê que a pressão é tão grande que a pessoa desiste. É? A pressão fica tão assim, em cima, que ela acaba saindo fora, ela acaba desistindo ela acaba desistindo daquilo ali. E aí o que acontece? Fica um aqui, fica outro lá no estado tal, fica outro lá em outro lugar. E por obra e graça da espiritualidade, quando um desses morre, daqui a pouco aparece um corajoso de novo e vem. Porque cheio, tá? Tem muitos médios. Se a gente for ver médio de cura, todas as casas espíritas têm médio de cura. Agora, para o cara enfrentar mesmo isso que o Edson está falando, dia e noite, milhares de pessoas atrás, se sustentar sem deixar a vaidade tomar conta, porque... Eu penso que uma das coisas mais importantes que pode existir na vida de alguém é você tirar a dor de alguém. A pessoa está com a dor, a pessoa está com a doença e daqui a pouco ela não tem mais porque alguém te ajudou a tirar essa dor. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que existe. Então, para o médio de cura, ser vaidoso é a coisa mais fácil do mundo. Né? Como de psicografia também. Né? Então, são dois tipos de mediunidade que você fica apontando com o dedo. Por quê? Porque a maioria das pessoas... não tem coragem de que a mediunidade é uma coisa. Agora, cura e psicografia são especializações, digamos assim. É como se o cara tivesse um mestrado, tivesse um doutorado naquilo ali, para poder fazer alguma coisa importante. A Andréia quer dar uma ajustada no seu microfone, Jorge. Mas, Edson, justamente o que o Jorge está dizendo, ela exige dedicação, exige até... um pouco de abandono da família, né? Porque você tem que ir em vários lugares, começar cedo, terminar tarde. Quer dizer, se não tiver a compreensão dos familiares, da esposa principalmente, é complicado, né? É muito difícil, tá? Não só no meu caso, como no caso de qualquer médico, sim, tá? Seja inclusive de um espanador espírita, tá? É muito difícil, tá? Você... seguir adiante, se você não tiver o apoio, no caso do casado, da família, principalmente da mulher, certo? É muito difícil. Na maioria dos casos, nós já sabemos qual é o resultado. A mulher leva para o lado dela. Não é, Jorge? Então, e outros, nós temos amigos aí que persistem e tal, e administra bem isso, mas a maioria dos casos realmente tende a... havia um rompimento. Eu achei engraçado ouvir falar da mulher. A esposa, aí é qualquer serviço, né? Mediunidade, trabalho. Tem várias mediunidades. Agora, no caso da renúncia, eu vou transmitir a vocês uma particularidade que eu não falo em público, tá? Eu particularmente, eu trabalho mediunicamente todos os dias. Só todos os dias, tá? Ontem, por exemplo, nós tivemos Jacareí, aqui no capital do Vale, né? Capital do Vale. Mas não fala. Para Monte Oliva, o pessoal já vai começar. Já ligaram aqui, já, ó. Já ligaram. Não, isso é para provocar, meu. Porque, sabe que nós temos. A maioria dos nossos ouvintes era aquelas bandas lá do Jacareí. Opa, então é a capital do Vale duas vezes. É o seguinte. Então, ontem nós estivemos participando de um trabalho aqui em Jacareí. Tudo bem, isso foi durante o dia. Tá? À noite, eu tenho que me colocar à disposição da espiritualidade para fazer as visitações. As visitações de todos que lá passaram. Mas não só dos que lá passaram. Também me colocar à disposição da espiritualidade para atender as pessoas que enviaram e-mails, enviaram cartas, que estão em tratamentos, no Regan de Luz e Mancheila. Então, é um trabalho só de todo dia. Tá? É, eu tenho amigos que me passam um WhatsApp, Edson, a minha mãe, meu pai, tá doente, você pode fazer alguma coisa? Então, eu já me coloco à disposição da espiritualidade naquele momento. Tá? A espiritualidade também sabe até onde você pode ir, a que ponto, porque ela também não é 24 horas, ela tem seus limites, né? Sim, existe toda a disciplina. Só que a maior da disciplina do médium, tá? É ele ter boa vontade. É. Tá? Porque a partir do momento que o médium não tem motivação, acabou o médium, tá? E a boa vontade é sempre uma coisa que a gente tem que se alimentar e alimentar sempre, né? Que nem a calda, que eu sempre falo, que a Sueli Calda Schubert, quando eu assisti uma palestra dela lá em Guarulhos, no grupo Espírita Bezerra de Menezes, ela falou uma coisa muito interessante, né? Então, assim, o pessoal que ataca o centro, né? Eles atacam os médios, né? E através de 3D, que é a desilusão, a decepção, depois a desilusão, depois a desistência. Porque eles não podem ir lá implodir um centro, né? Que é a espiritualidade que luta contra, vamos dizer assim, os irmãozinhos que não estão esclarecidos, né? Eles atacam os médios. E aí é onde tem a vigilância e a oração, né? Deixa eu só comentar aqui a ligação do Coronel Edson, que ligou aqui. Ele cumprimenta o Rui, Rodrigo e parabeniza o Jorge Reis pela aposentadoria. Olha que legal. E o Edson, que em breve estará em junho contigo em Poços de Caldas. Olha que bacana. Legal, né? Deixa eu comentar também. O pessoal está participando aqui, está interagindo, está entrando aqui no Facebook Live. Não, só para nós encontramos com ele lá em Poços de Caldas, quando nós estivemos lá esse ano com o Edson, né? Ele estava lá, que trabalha também direto com as partes bem de cura também, né, Edson? Ele é médico e é coronel da reserva e médico, né? Exato. E se Deus quiser, vamos deixar na mão da espiritualidade, tá? E a espiritualidade liberando a nossa atividade lá em Poços de Caldas. Eu estou feliz pelo convite e espero que nós possamos estar lá com o pessoal lá do... Lá é o sul de Minas, né? Eu não posso errar, porque ontem eu troquei Vale do Ribeira pro Vale do Paraíba, mas eu vou corrigir até o final. Tá? Um abraço ao pessoal de Poços de Caldas. Comentar aqui a participação no Facebook Live, o pessoal tá entrando, a Sônia Santos entrou, mandou um bom dia, a Adriana Silva mandou um bom dia também a todos, vivência de Edson Barbosa, que estive ontem em Jacareí, a Adriana Silva. O João Pedro mandou um bom dia, a Sônia Alonso, a Irene Godoy mandou um bom dia, que seja um programa de muito aprendizado, a Suzana Martins, a Dolly Cassal, a Irene lá de Santos mandou um bom dia aqui também, mandar um abraço pro Gustavo que deve estar ouvindo a gente, meu pai entrou aqui o Domingos, a Fernanda Bala, a Vera Lúcia lá do Recanto de Luz, lá de Ribeirão, Ari Rangel, o Aécio César, nosso colunista, mandou um bom dia pessoal do Vivência Espírita, e ao entrevistado Aécio Barbosa com as suas curas espirituais, excelente assunto. A Bia entrou aqui, a Anabela Silva também mandou um bom dia aqui pro Edson, daqui de Portugal, olha que legal, tá escutando a gente lá de Portugal. A Bia mandou um bom dia, Bernadette Faria, o Vicente Teixeira mandou um bom dia, excelente assunto de paleta, né, palestra de hoje, né, deve ser em relação ao assunto que a gente tava debatendo, parabéns ao Edson. A Silvia Cristina entrou aqui também, a Flávia Garbocini mandou um bom dia. E o Forcato, nosso amigo, comentou aqui, comentando a pergunta do Rui sobre o que leva a pessoa a fazer o bem. Cada pessoa sente prazer em alguma coisa, né? Deixa eu só mudar a câmera, já tá aqui certinho. Fazer o bem. Cada pessoa somente sente prazer em alguma coisa. Há quem tem prazer em corrida de bicicleta. Tem os que sentem prazer em fazer caminhadas. Há os que têm prazer em viajar. E aos que, por evolução espiritual, fazem o bem por prazer de fazer. Olha que legal. Esse é o nosso Forcato, nosso amigo Forcato. E olha quem entrou aqui também. Então, Anésio Monte, a Maria Aparecida Simão. Quem é a esposa do Edson, tá lá ouvindo a gente. Essa aí é policial. eu não posso deixar de falar que a Dolly Kassal mandou um beijo pra Dora. Senão eu apanho lá na próxima reunião. Brincadeira, Dolly. Obrigado pela participação de vocês. Continuem aqui. A gente ainda vai definir a pergunta para sorteio, mas está valendo 2 livros espíritas. A gente vai sortear para quem está interagindo conosco aqui no Facebook e também no WhatsApp. O Carlos, da Fraternidade Sem Fronteira, entrou aqui, mandou um bom dia a todos. Eu, pessoalmente, fico grato ao Edson e a toda a espiritualidade que o acompanha. Meu pai fez um tratamento em Ribeirão Pires, através das caravanas organizadas pela Sheila de Taubaté. Foi uma situação com a próstata. Fez o tratamento convencional e posso lhe falar, durante esse tratamento convencional, que dá muitas reações, ele não teve nenhuma. Continuou com as atividades, inclusive físicas. Na época estava com 84 anos, hoje com 88 anos. Gratidão a todos. Legal, né? Legal. É o Carlos lá da Fraternidade Sem Fronteiras que esteve aqui com a gente. Às vezes as pessoas... Ele continua aqui. Às vezes as pessoas pensam que estar lá para ser curado, mas às vezes é o complemento para o tratamento convencional, né? Ou seja, não é uma... A cirurgia espiritual não é uma... alternativa, não, medicina alternativa, é uma medicina complementar. Então, que complementa o convencional, realmente. A Dirce esteve ontem lá com o esposo, parece que ela, tanto o esposo, foram operados, e está aqui, está muito feliz de compartilhar mais um programa com o Edson pelo rádio. Ontem o dia foi gratificante. Um grande abraço a todos e para o doutor, que ele possa continuar esse trabalho grandioso. Um bom dia para você, viu, Dirce? E vamos aguardando você mais tarde lá no nosso chá beneficente, lá na PVE, a partir das 14h30, lá da farmácia comunitária. Eu tenho que agradecer ontem, que ontem a gente fez a transmissão, e o Nabuco lá, correndo para um lado, no outro, colocando o som. Hoje ele falou que estaria lá, né? Sim, tá montando lá, coisa. Ele falou para mim, hoje estarei lá, domingo estarei lá montando o som, para quantas pessoas? Para umas 400 pessoas, no mínimo. Ele comentou mesmo. Só comentar que o Ari Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Que maravilha acordar ouvindo o nosso querido e incansável irmão Edson Barbosa. Sou testemunha do maravilhoso trabalho desse nosso irmão. Pude ver 2 vezes meus entes queridos serem socorridos pela equipe espiritual do irmão. Um forte abraço a todos. Ele fala isso por vidência, né? Então ele viu... até o pai dele também, ele comentando que percebeu a aproximação dos doutores espirituais. Legal, né? Fazendo as visitas. Porque muitas pessoas acham que é só lá, né, Edson? Exato, mas não é, né? Eles recebem visitas também, né? Exato. Como Ari, é que funciona isso? Ari, um abraço. E lembre-se, viu, Ari? Tá na hora de fazer o livrinho, tá, Ari? Tá? Um abraço. Tá a ferramenta para funcionar. Já está passando de tempo ali. Mas conta pra gente, Edson, um pouco sobre como é que funciona essa visitação que é feita. E isso também tem a ver quando você falou que não trabalha só no durante a cirurgia. Você também atende a mediunidade de todo dia, né? É uma mediunidade junto com os doutores espirituais. Como funciona isso? De toda hora, basicamente. Óbvio que. Para tudo isso, o médium tem que ter disciplina, tá? Disciplina, vontade, dedicação, renúncia. E a maioria dos médiums ostensivos, eu posso falar por mim, tudo que eu estou falando é por mim, tá? São médiums que vivem basicamente solitários, tá? Ele vive rodeado de pessoas, porém ele vive solitário, tá? Mas é algo que nos dá prazer. É um êxtase. Eu, quando estou numa atividade mediúnica, eu me sinto em estado de êxtase. Tá? Primeiro, porque Deus me deu muito, mas muito. Primeiro, eu tenho a facilidade de não conversar com as pessoas, de não entrevistar as pessoas, de não conhecer as pessoas. E depois, tá? Quando ocorre a incorporação, como nós dizemos, né? Ou então, quando vem a psicografia através da mecanicidade, tá? Então, eu sou um protegido, sou um... Eu não sou merecedor de tudo isso, tá? E aí acontece tudo isso. Acontece os diagnósticos, acontece as visitações, ele incorporado chama as pessoas pelo nome, e também ainda tem o dom do efeito físico, tá? Ontem lá, por exemplo, você... O Rui, acho que o Rui estava lá em Jacareí, né, Rui? Estava lá ontem, fiquei até às 6 horas lá. Então, no final lá em Jacareí, no trabalho lá em Jacareí, aí eu estava na mesa, tá? E aí o mentor espiritual chegou ao meu lado e começou a falar a respeito de uma moça que estava na assistência. Eu estava lá. Até ia perguntar para você a esse respeito, né? Pode perguntar. Não, então, a moça que era noiva, estava com gangues nos seios. Tumores nos seios. Tumores nos seios, né? E ela... Você falou, então fala o que você falou. É isso aí. Então, você veja bem. Essa alegria, ela transborda. Mas ela sentiu que os tumores desapareceram? Sim. Os tumores desapareceram. Na cirurgia, ela apalpou, não tinha mais tumor. Isso é muito... Olha, para mim, tá? Eu posso dizer por mim, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum comigo, mas é algo realmente sensacional. Então isso aí serve de combustível, serve de incentivo para que nós possamos dar continuidade. Eu outro dia fui fazer uma palestra numa casa, que é o Framan, e nós havíamos, eu e o Jorge, havíamos encaminhado para você a filha de um colega, né? Certo. E eu cheguei lá, encontrei com ele e falei, poxa vida, rapaz, faz tempo que eu não vejo você. Como é que tá a sua filha? Como é que foi? Sarou. Mas sarou? É. Ela tá aqui. Fala. Quer dizer, então ela tava do meu lado ali, ela chegou e falou, não, eu tô curada. E parece que era o câncer, era meio violento, né, Jorge? Eu não tô lembrado agora. Eu falei, não, curei sim. Nossa, que maravilha. Então a gente vê que as pessoas estão ali para exemplificar, para mostrar, né? Que nem aquela a moça, o médico, né? Aquele rapaz, aquela da AMI, né? Fábio. Ele também emocionou todo mundo. Quer dizer, todo mundo começou a chorar lá com o Fábio, dando o depoimento dele de cura, né? Então são coisas que a gente sente na pele que está realmente ocorrendo, né? É porque a dor, Rui, ninguém gosta de sentir dor, tá? Eu, particularmente, tinha lá na década de 90, então, eu atendia milhares de pessoas. Teve dia, Rui, de no Centro Espírita, teve 2.600 pessoas, teve vezes de fechar os quarteirões, tá? A polícia ter que cercar, colocar... ficar uma viatura em uma esquina, a outra na outra, outra viatura em outra esquina e fechar, para dar segurança. E eu, Rui, sofrendo de cólica renal, tá? Nove anos eu com cólica renal. E ainda, além disso, eu tinha ferida nos pés e nas mãos, tá? E eu não podia calçar. E tinha que atender aquela multidão toda. Rui, eu... enfrentava tudo isso e eu jamais blasfemei, tá? Jamais me revoltei. Sabe por quê? Porque eu fui no Chico, falei, Chico, mas olha, primeiro eu questionei os espíritos, porque ajudava as pessoas e, pô, e eu. É, você, como é que fica? E eu. Como é? Aí depois, eles só diziam, calma, Edson, tudo a seu tempo, E aí que vai, tá? Você perseverar, inclusive na dor, para tentar auxiliar, porque nós fazemos muito pouco. E o médico, quando acha, quando ele vem a achar que ele está fazendo muito, ele já foi, ele já era, tá? Essa é a minha opinião. Aí eu fui no Chico falou, calma. Isso passa, tudo passa. E passou. Mas me diga uma coisa. E não tem alguns que falam, mas você não é médico? Por que, que médico, você está doente? Você não é o médico que cura os outros e você está doente? Essa pergunta era frequente. Frequente, essa né? Pergunta, isso era frequente, tá? Agora, existe de tudo. Vocês que são espíritas e aqueles que não são espíritas, tá? Isso ocorre, tá? É na igreja protestante, isso ocorre em qualquer local, tá? Ou seja, a discordância, tá? Jogar a água fria, alimentar o desânimo, isso ocorre em qualquer local. O médio nunca vai ter unanimidade, né? Que nem o espírito Odilon fala, o Ari sempre fala também. O médio nunca vai ter unanimidade. Eu lembro disso porque quando a gente recebe as cartas psicografadas, eu vou lá e sempre peço para eles para publicar. Ele nunca chega para mim, ele me manda para publicar. Eu peço. E aí eu publico, aí tem umas cartas que são, o pessoal vai jogando pedra e pedra, né? Tanto em mim quanto nele. Aí ele vira e fala, Rodrigo, cara, não vai ter. O médium nunca vai ter unanimidade. Nunca vai ter. Exato. Eu lembro quando eu tive que fazer uma operação. E eu falei pro rapaz, não, tô operando. Mas você não trabalha no centro espírita? E o que, que os espíritas estão fazendo lá que não cura você? Fala, pô, peraí, meu amigo. Tem gente muito melhor que eu que está doente. O Papa, por exemplo. Exato. Ele estava com o Papa anterior, estava lá com o mal de Parkinson, e é Papa. O Chico, que trabalha com tanta gente, ele está sem poder andar, sem poder falar, sem poder enxergar, e está aí. Quer dizer, então não tem nada que ver uma coisa com outra. Então a gente tem até que entender que essas coisas são necessárias. Mas tem muitas pessoas que às vezes vai no centro espírita, ele acha que não pode ficar doente, ele não pode perder o emprego, ele não pode ser contrariado, quer dizer, tem uma série de coisas que também nós precisaríamos trabalhar com esses médios, com esses trabalhadores das casas espíritas, que não é bem por aí, né Edson? Você veja bem, o médio, ele, no próprio Chico mesmo, nos orientava e repetidamente ele falava que o médio não tem que ter privilégio. Sim. Tá? Não tem que ter privilégio. O médio, se ele tivesse privilégio, Nossa Senhora, ele seria todos os médios seriam mascarados. Tá? Seria uma estrelinha, é verdade. Tá? E o que eu acho mais bonito, no exercício da mediunidade, tá? Eu admiro os médios simples. Os médios simples, tá? Eu particularmente não gosto de estrelinha, tá? Porque a pior coisa que pode existir, veja bem, esse é um pensamento meu, tá? É chato, é feio, o médio metido, o médio que ninguém pode chegar perto, que se coloca na condição de superior. Não, eu acho que a simplicidade, tá, ela é muito bonita e ela cabe em qualquer local. Eu acho bacana, viu, Edson, que você está trabalhando daqui a pouco... Nem ontem veio a menina, aí ele vai dar uma pausa de 10 minutos, daqui a pouco aparece o Edson lá, tomando café. Vai lá na cozinha tomar um café, comer um pedaço de pão. É gente como a gente. Mas não tem que ser assim? Sim, eu também acho. Mas você tem que tirar esse estigma de estrela, pô. Agora, não é porque eu vou dar uma entrevista na televisão, igual até comentei com o Jorge. Jorge, este ano eu dei uma entrevista na televisão, recusei 4 convites. Comentei com o Jorge em particular, não foi, Jorge? Uhum. Eu consegui 4 e fui dar entrevista. Não é porque eu fui convidado para dar entrevista que eu sou mais do que o outro que não foi. Pelo amor de Deus. Não, e a gente precisa até isso tomar cuidado. Isso aí passa, tá? E a gente precisa até tomar cuidado. Muito. Porque você não sabe que programa que você vai. Daqui a pouco você está tá sendo ridicularizado e a pessoa tem um microfone ali, deixa falar a hora que você quer. Eu tô dizendo isso porque o Valdemar Coelho, que era um grande amigo nosso, que é lá de Leme, sim. Médio de cura, não sei se você conheceu muito, o Valdemar. Conheci muito. Eu conheço desde moleque, ele já está com seus quase 90 anos. Mas ele, um dia eu fui lá, nós fomos lá, ele me chamou para conversar comigo. Pô, rapaz, fui convidado para o programa Terceira Visão da Bandeirante, que eu vou lá conversar com aquele Padre Quevedo. Padre Quevedo. Falei, o maior divulgador da doutrina espírita na TV brasileira. Eu falei, pô, mas você vai se dispor para ir conversar com o Padre Quevedo? Não, eu vou lá. Eu peguei e fui ouvir o programa. Quer dizer, na primeira pergunta que houve lá, ele já... bagunçou tudo a vida do Valdemar, né? Eu falei, poxa, depois quando eu voltei, ele falou, olha, você não deveria ter ido, porque você falou lá uma série de coisas que o padre Quevedo te derrubou e você não sabia, não tinha argumento, porque ele é um médium de cura, mas não tinha conhecimento doutrinário. Então, essa também é outra coisa que cria uma série de problemas para o médium, né? Mas tudo bem, Jorge. Bom, tá fale mal, é só de... Fale mal, mas fale de mim, né? É. Serve pra doutrina também. Só comentar aqui que a Ieda mandou um bom dia, Vivência. Quero agradecer ao Edson Barbosa e à espiritualidade que nos trouxeram no dia de ontem. E agradecer ao Ed Moreno pela emocionante homenagem que ele fez ao Helder. Muito me emocionou. Quero participar do sorteio. A Ieda, que é a irmã do Helder, que trabalha ainda, né, com a gente aqui. Sempre dá uma ajudinha, né? Vamos então lá para os comerciais. Temos bastante participações aqui. Isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Vamos colocar aqui a música da Célia Tombly, Médico de Homens e de Almas. Com a Célia Tombly, né? Essa música é do Roberto Ferreira, mas a Célia foi uma das primeiras a gravar ela. Amiga do Edson, nossa grande amiga também, né? Foi eu que apresentei ela lá para o Mercado de Luz de Bancheiro. Verdade. A modéstia. Não, dele, não. Que humilde, humilde. Eu tenho orgulho da minha humildade. Mas olha, a Célia Tomba está em Portugal. Uhum. Ela está em Portugal. Eu posso dizer a vocês que Célia Tomba, tá? Ela não só canta, ela canta, evangeliza e encanta qualquer ambiente, tá? Eu conheço bastante gente desse meio, mas Célia Tombly realmente ela é um ponto fora da curva. E tem um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso da São Vicente, tá? Com as crianças. Que atende as crianças da São Vicente e... É na periferia mesmo, e, né? E da periferia, tá? Então, ela é uma dedicada. É o que eu falo. Tem talento? Muito. É esforçada? Uhum. Tem que ter. Mas ela tem, ela tem um companheiro que ajuda demais. Sim, também. Tá, tem que ter companhia. É. Uma andorinha só não faz verão, uhum. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Para a música Médico de Homens e de Almas. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar. deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude verde do saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude verde em saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens, médico de almas. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, médium de cura, o Edson Barbosa, que é do Recanto de Luz, irmã Sheila de Ribeirão Pires. Ele está aqui conosco para justamente falar sobre as curas espirituais. Jorge, eu tenho que falar aqui meio rapidamente que agora, às 9 horas, vai sair uma caminhada lá do bairro do Jardim Aquários, da Praça Ulisses Guimarães, que é o Setembro Amarelo, do CBV. As pessoas vão com camisa branca ou amarela para fazer a caminhada, que é justamente a prevenção do suicídio. E agora também as... É uma epidemia, né? Hein? Que é uma epidemia. Epidemia. Essa semana, ali onde eu trabalho, em São Paulo, na frente do hospital, tem um prédio. E o cara se jogou lá. Então, assim, é uma epidemia e as pessoas não ficam sabendo da criticidade que é o suicídio, né? Então, assim, é muito importante estar fazendo. E a gente está com o site, só pegar o vínculo, desculpa te interromper. Não. A Vivência Espírita também está apoiando o Setembro Amarelo. Se você entrar no site hoje, vivenciaespirita.com.br, você vai ver que o site inteiro está amarelo. Para quê? Para apoiar, inclusive com o link que leva para o site da organização, né, do CVV. Do CVV. Que faz isso para... Que esteve lá com você, foi operado. Incentivar, porque as mídias não divulgam o ato, né, que eu acho que é louvável não divulgar, até para não incentivar. Mas, por outro lado, as pessoas não sabem a criticidade e o impacto que tem também disso. Eu fui interpelado sexta-feira, viu, Jorge? Nós tivemos lá na inauguração da casa da Fibra, da Fibra lá no Vale Sul. A pessoa veio me procurar e falou: o que está acontecendo? Tem um pastor que trabalha numa entidade aí, ele é contra esse CVV, ele é contra o Setembro Amarelo, ele é contra o suicídio, ele acha que suicídio é uma coisa normal. Eu falei: pô, peraí, eu não sei quem que é o pastor, mas eu não vou entrar nessa não. Se ele acha, problema dele, não vamos entrar nessa. Mas, olha, tem gente que acha que suicídio é coisa banal, acontece, tem que acontecer. E o que, que você pode falar, Edson, a esse respeito? Olha, os espíritas, eu gostaria que lessem a obra de Ivone Pereira, tá? Aos espíritas. É. Aos não espíritas, tá? Eu vou dizer o seguinte, é bíblico, tá? A vida é uma dádiva de Deus. Deus. Ou seja, é um presente de Deus. E quando você vai contra as leis de Deus, você está cometendo realmente uma grande falha, ou seja, que é o chamado pecado, tá? Ou seja, eu ganho a vida e depois eu me revolto com aquele que me deu a vida, tirando a minha vida. É. Então, realmente, é uma grande falha, é uma grande falta. Tá? E para nós espíritas, e não só os espíritas, a maioria das igrejas tem as suas teologias, fala que a alma é eterna, correto ou não? Sim. Então significa que o mundo em que vivemos, tá? Ele simplesmente, nós simplesmente mudamos de plano, tá? Mudamos, mas a vida continua. Realmente é uma falta grave, como dizia o Chico Xavier. Não, mas um pastor dizer que... Não é o fim, é coisa, né? Coisa banal, suicídio... Quer dizer, eu não entrei muito em detalhe, porque eu falei, olha, vamos parar por aí, que eu não vou perder tempo... Pô, eu só falo uma coisa, é um jeito legal de aparecer. Esse é um jeito muito legal de aparecer, né? De você ser contra uma coisa que todo mundo está vendo que está errada, e você para, e você é contra aquilo. Você então, não existe, não existe melhor maneira de aparecer. E uma pessoa dessa, por exemplo, eu... perco o respeito na hora, não fala mais nada. Mas ele está lidando com adolescente. É claro. Com então, é só os pais que estão sendo manipulados por ele ver também. Fala, pô, será que estamos no lugar certo, né? Analisar isso aí. Agora, para mim é uma pessoa que não deve ter crédito em momento algum de você dar atenção, de você escutar. Não, mas, foi o que eu falei. Falei, olha, eu... Não, mas eu já vi outro pastor famoso isso no Brasil achando que aborto também é normal. Um dos mais famosos que tem no Brasil, todo mundo sabe quem que é, né? Todo mundo sabe quem que é. E até eu lembro que ele falou que a mãe dele abortou 3 filhos, 3 ou 4, né? E até o Liraus entrou comentando, poxa vida, que pena que a mãe não abortou ele, era ele que a mãe devia ter abortado, né? E ele tá por aí, né? Era o único que ela errou nos outros 4, devia ter abortado era ele. E pastor, famoso isso no Brasil, é a favor do aborto. Como que um cristão pode ser a favor do aborto? Nasceu errado, né, Jorge? Então, coisas aí que eu acho que a gente não deve nem dar bola. A gente deve dar bola. Ontem, por exemplo, lá, tinha pessoas lá que perdeu filhos ontem lá onde a gente estava por suicídio. Hoje a gente encara o suicídio como coisa assim, cada suicídio deve ser analisado, cada um. Sim. Porque você consegue projetar isso para não acontecer próximos. O Setembro Amarelo serve exatamente para isso. Você não vai mais salvar aquele que se matou, mas você vai salvar outros que podem estar passando pelo mesmo drama, pelo mesmo problema, né? Quantas pessoas a gente conversa, mães, e ela não tem ideia de por que que meu filho se matou, por que aconteceu isso, quer dizer... Não, e tem também o sentimento de culpa, né? Por que meu filho fez isso? Exatamente. E nós tivemos aqui, o Piago não é especialista nisso, que é lá do Francisco Cajula e do CDZ, e nós tivemos aqui falando sobre suicídio, pô, os sinais que acontecem, que às vezes a gente não percebe, existem muitos sinais, né? Tem gente que fala assim, quem quer se matar não fala nada pra ninguém, fala sim. Fala o tempo todo, você vê sinais nas pessoas. E quando a gente estuda isso, quando nós começamos a perceber ter uma campanha dessa igual está tendo no Brasil todo, você começa a falar, poxa vida, aquela pessoa que está ligada a mim, ela está com esse problema. E nós que somos espíritas, sabendo que esses sinais, eles vão ser carregados de obsessão. Sim. Então, você pode ter certeza que fisicamente a pessoa está se matando. Mas espiritualmente, às vezes, ela está sendo morta. Ela está sendo induzida a se matar também. Então, existe um lado espiritual, existe um lado físico. Os dois juntos provocam catástrofe, se a gente for imaginar. E a gente precisa, sim, alertar as pessoas, porque vai se evitar muita coisa. As famílias podem mudar, os pais podem mudar, os amigos podem mudar, todo mundo pode mudar em relação a ajudar aquela pessoa que muitas vezes está precisando demais, está do nosso lado e a gente não percebe que ali tem um potencial suicida. Uma pessoa que qualquer hora pode tirar a vida. Quer dizer, vai ter que acertar isso aí durante quantas encarnações depois? É. E quem não vai acertar? Todo mundo, nós somos aqui 90% do Brasil é cristão. Se 90% é cristão, todo mundo acredita na prevalência do espírito sobre a matéria. Se acredita na prevalência, esse espírito vai para onde, coitado, que se matou? Não. Né? Então a gente tem que trabalhar isso, sim. Então o carbono... Não é o, só deixar claro que também não é o fim, né? Para os parentes que perderam, entes queridos, né? Assim, não é o fim, né? Existe sempre nenhum, sempre existe uma segunda chance, né, também. Então o Carbone, que esteve com a gente ontem lá, que é um dos, das pessoas que batalha dentro do CBV, está solicitando para que as pessoas, ainda dá tempo, às 9 horas vai sair a caminhada lá do bairro Jardim Aquários, lá da Praça Ulisses Guimarães, e vindo até o Parque Vicentina Aranha. Então está aí, se aqueles que quiserem participar, está aí. E também nós temos hoje, viu, Jorge, a galinhada beneficente lá do irmão Rodolfo, que é no local, no restaurante Janela Aberta, das 12 às 15h30 horas. Então, custa R$ 25,00 para comer à vontade a galinhada. Hoje também nós temos um chá beneficente da farmácia comunitária, né, Rui? Farmácia comunitária, a partir das 14h30, em ponto, nós começamos o nosso chá beneficente com sorteios, com brindes, com uma série de coisas. Vai ser onde mesmo, Rui? Hein? Onde vai ser? Vai ser na APVE, no final da Avenida Tívoli, que é a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Ainda tem convite lá para as pessoas? Tem convite para... Eu acho que poderíamos até sortear uns dois convites aqui, viu, Jorge? Aqueles que quiserem participar com a gente, é um evento muito bom na tarde de hoje, a partir das 14h30. Legal. Você falou da palestra do André... Dia 30, né? Dia 30. Dia 30, então vai ter a palestra também falando sobre o suicídio, que o André Trigueiro, faz parte, sim, do CVV do Rio de Janeiro. Ele estará aqui fazendo uma palestra às 20 horas na Obra Social Celo Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. E no dia 1º de outubro estará lá no Centro Espírita Paulo Ortiz de Jacareí fazendo palestra. Ele é repórter da Globo, né? Era o âncora do programa do Jornal das 10 da Rede Globo, da Globo News, e estará conosco aqui no dia 30. Ah, legal. E só comentar aqui que tivemos participações aqui, a Sil Lamana entrou aqui, a Ana Maria Silva, Ivone Moreira, Flávia, Sônia Molhoso esteve aqui também, entrou aqui no nosso Facebook. E o Ed Moreno mandou uma mensagem aqui: bom dia, meus nobres amigos, Rui, Jorge Reis, o incansável Rodrigo, que voltou a tempo para o programa. O Edson Barbosa, que ontem disse que cheguei atrasado porque fui de jegue. E teve pessoas comprando meu CD dizendo: gostei de suas músicas, é para voltar de avião. Bem, voltei, foi com o Pedro mesmo. Então, Pedro que deu a carona, que bom que ele acabou ficando no programa ontem. Ed, foi muito bom estar contigo lá ontem. O Edson Andrade entrou aqui também, mandou um bom dia. Aparecida Maria Silva, a Flávia Carboncini teve aqui, a Ludmilla também entrou aqui, mandou um bom dia, Ludmilla lá de Jacareí, que aliás teve tá de parabéns pela organização ontem lá no CEPAC, né? Então foi ele, o Hélio e toda a equipe, né, de Jacareí, que teve lá fazendo, então de parabéns. Ela disse aqui: bom dia aos amigos Jorge, Rui, Rodrigo e Edson, o programa está ótimo como sempre, está sendo uma extensão do dia maravilhoso de ontem aqui conosco em Jacareí. Legal, né? Muito boa a participação, obrigado pela participação de vocês. Tem muita gente participando, acho que vai dar tempo de ler todo mundo. Fala, Rui. Nós temos aqui a Iracema Bento Iwamoto, ela fez cirurgia espiritual na casa da Esmeralda, em Caçapava, no bairro Sapé, e foi curada. Parabeniza a todos, é ouvinte do programa de todos os domingos. Ah, e deixa eu comentar a pergunta para sorteio. Né? A pergunta para sorteio é... qual a sua opinião sobre a cura pelos espíritos, a cura espiritual? Então, deixa aí a sua pergunta, ligue para nós aqui no 3941-9750 ou 3942-9750 e deixe aí a sua opinião sobre a cura pelos espíritos, que a gente vai sortear dois livros. E dois convites também para o chá de hoje, 14h30. O chá, se quiser, já liga agora. Primeiro que ligar, já leva o chá beneficente, já quem estiver participando. Só comentar aqui a mensagem do Wilson Giardi. Ele manda: bom dia, vivencianos. Desejo a todos um bom aprendizado no programa de hoje. Quanto à pergunta, eu acho que uma das coisas que nos leva a fazer o bem é o despertar da espiritualidade. às vezes até mesmo de forma inconsciente. Um abraço a todos e um pedido ao Criador que ilumine o Edson e dê muita saúde a ele para que possa realizar essa magnífica missão por muito tempo. Eu e a Lígia queremos participar do sorteio. Legal, Wilson, obrigado pela participação aqui conosco. Só para registro, ele continuou, sou grato a toda a equipe do Irmã Sheila, também fui premiado com uma cura no tratamento em Ribeirão Pires. Legal, né? Parabéns. Então vamos continuando, porque tem bastante gente participando, agradecendo a participação de todos. É, mas primeiro nós vamos para o nosso faturamento aí, né, Jorge? Isso, não tem jeito, não, tem que ir. Né? Primeiro aqui, deixa eu também passar um recadinho do Renualdo Ferreira, nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, viu, Edson? Está mandando um bom dia a todos. Paz aqui para toda a equipe maravilhosa do Vivência Espírita. E está dizendo que está muito interessante a entrevista com o nosso amigo Edson Barbosa. Renualdo, um grande abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Nós vamos para mais. Eu queria dizer que quando o Edson completou 30 anos de mediunidade, nós recebemos a intuição para fazer uma música, né? Uma música em homenagem ao trabalho mediúnico do Edson, né? Oh. E nós colocamos no nosso recente, no nosso último CD, no nosso mais recente trabalho, que foi o ano passado, no CD Novo Tempo, a música. Então, a música que eu canto por aí, chamada Mãos de Luz, foi inspirada no trabalho do Irmão Sheila, foi inspirada no trabalho do Edson, né? É interessante que essa música, ela não foi muito fácil de fazer, porque às vezes a música, ela vem com facilidade, e essa veio com facilidade. Só que a gente fica, às vezes a gente fica querendo materializar certas coisas, né? A gente fica querendo dar nome, né? E o nome lá, e o nome do médico principal do guia do Edson é Dr. Stephanie Oswald. E eu ficava na minha cabeça, como é que eu vou arrumar uma rima para Stephanie Oswald, né? E tem o Dr. Xavier, tem toda a equipe, né, do trabalho. Eu falava, eu tinha que homenagear essas pessoas no trabalho, mas eu levei tanta dura que vocês nem imaginam, né? Intuitivamente, chegar e falar, quem falou que você tem que colocar o nome de alguém? Quem falou que você tem que fazer isso? Quem falou que você tem que fazer aquilo? Quem falou que tem que ter nome? Faz a música, presta atenção no que você vai fazer, em vez de ficar pensando em nome. Faz a coisa aí. Então, assim, tipo assim, não tem, é questão de você fazer homenagem ao trabalho, a mostrar um trabalho mediúnico, a importância, o que que envolve, tanto de quem está sendo receptivo, quanto quem está doando. Aí saiu essa música, Mãos de Luz, que a espiritualidade, como sempre, está correta em mostrar que a música foi feita, hoje a gente fala que a música foi feita em homenagem ao Edson e o trabalho mediúnico, mas é uma música que serve para todos que fazem isso. É uma mensagem que serve para todas as casas que trabalham com cura. Ela ficou uma música universal, por isso que eu falo da sabedoria da espiritualidade. A gente faz a música intencionada para aquilo ali e depois ela fala, ó, essa, em qualquer lugar você pode cantar ela, né? Então nós vamos colocar a música Mãos de Luz aí. É, que é um livro famoso também de uma autora americana que faz cura através das mãos, né? Isso, publicado na década de 70. É. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Nosso médico.

e misericordioso como é, nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, falando de Deus. Bacana. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Um oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido companheiro de doutrina e amigo Edson Barbosa, do Recanto de Luz e Mancheira de Ribeirão Pires, falando sobre mediunidade de cura ou curas espirituais. Nós temos aqui a Regina Vilhena, acabou de ligar para a gente, dizendo abraço a todos da equipe Vivência. Agradece ao Edson pelo lindo dia de ontem. E a resposta à pergunta, Rodrigo. Curas espirituais é um presente de Deus a todos seus filhos. Sim. E nós temos aqui o Benedito Rodrigues, que não falou mais nada, e simplesmente cumprimentou a todos pelo programa. Um bom dia para você, viu, Benedito Rodrigues? Só comentar aqui que o Antônio Bessa entrou faz um tempinho, e ele tinha compartilhado, que até perdi aqui um pouco, tá aqui, ó. Mandou um bom dia, o Rodrigo sabe que não gosto muito de falar sobre isso, mas ele esteve em Ribeirão Pires buscando acompanhamento espiritual em uma cirurgia de regularização. Sou grato à espiritualidade, pois foi impressionante como ocorreu o procedimento e a recuperação. A cirurgia de revascularização. Legal, né? Então ele deixou aqui o testemunho dele. Comentar, tem muita gente participando, e ele comentou sobre a pergunta também, falou que na minha opinião, pela cura dos espíritos, é lembrar sempre da promessa de Jesus. Estarei sempre convosco. A Pâmela de Resende entrou aqui também e falou, pois é, mas não esqueçamos aqui, a parcela desse processo de cura é nossa. Ou seja, só desce que já subiu, mas só sobe quem faz jus. Legal, né? O Serginho também que esteve aqui com a gente, ele agradecer também por no outro programa ele ter ajudado aqui, ele tem... ter realmente contribuído bastante aqui para transmitir no programa. E o Sérgio, o Jorge fez um comentário. Ele é a Márcia, né? Esposa dele também. A Márcia também é nossa grande companheira. E o Jorge, domingo, ele fez um comentário aqui. Depois ele vai passar para você o comentário Transmitiu que ele fez. No Facebook Live também. Então, deu tudo certo. Ele mandou um bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo. O programa está muito bom. Abraço a todos. Não, eu só repeti o que os ouvintes falaram. Né, porque o Facebook Live não falhou nenhuma vez, a rádio não falou nenhuma vez, não aconteceu nada uma vez. E os ouvintes entraram aí, o pessoal estava entrando, eu estava olhando lá, acompanhando, falando, pô, você não precisa do Rodrigo aí, gente, pra que isso? Quando o Rodrigo tá aí, falha isso, falha aquilo, o negócio sai do ar, ele sai puxando fio para lá, o pessoal fica vendo, tudo. O Serginho sentou aí bonitinho, não deu nada. E não falou nada. Falou, né? Nada, não falou nada. Só já falou bom dia. Ainda melhor ainda, nem falar falou, né? Não atrapalha, não fica puxando o microfone, não corta, não interrompe o Rui. Mas o pessoal tem bastante participações aqui, a Jacira entrou aqui também, o Carlos mandou aqui, a Cida Ferreira, ela deixou aqui uma pergunta que eu acho que é interessante passar para você, Edson. A Cida Ferreira deixou uma pergunta. Bom dia, excelente programa. Quando a enfermidade é um resgate, mesmo assim tem cura? Para Deus, tudo tem cura, tá? Mesmo que seja um resgate, tá? Há a possibilidade da melhora, tá? A cura, ela vem de dentro para fora. Ou seja, uma vez que você curou a alma, tá? O que nós chamamos de corpo etéreo, tá? Você vai ter o reflexo no corpo físico. Então, continue se auto-melhorando, continue no caminho que, com certeza, a cura virá. Tem cura, legal. Sim. Legal. E isso é importante também, porque às vezes as pessoas acham que aqui é um karma, né? E não é assim, né? Paulo de Tarso disse, né? A gente consegue cobrir multidões de pecados através do amor. né, a gente começar agora. O Chico falou, não adianta a gente voltar atrás. Começar agora, a gente vai ter um novo fim. Então a gente, nada está escrito na pedra cunhada que você vai ter aquela doença, não vai conseguir curar. Então eu acho que é interessante isso, ter através dos ensinamentos de Jesus, né, através do amor, para poder atingir a cura. Eu queria agradecer também por ter conhecido o nosso grande ouvinte, Valdeci Braulio, lá no Recanto, não, lá no, em Jacareí. É. Eu não conheci, ele sempre participa com a gente. Eu sempre vejo aqui o nome passando para sorteio, sempre ligando, participando. Então eu tive o prazer de conhecer, que deve estar nos ouvindo aí também. E agora que o Edson falou da equipe do Vivência Espírita, né? Todo mundo olhou pra gente, pô, a equipe toda estava lá ontem, né, Edson? Transmitindo, colaborando, ajudando. E eu estava lá para ser tratado, né? Então, o Jorge falou, você não vai lá para trabalhar, você vai lá para ser tratado, fica sentadinho, quietinho, bonitinho, né? E é legal, eu cumpri a ordem direitinho. E é só comentar que a Pâmela, também lá de Resende, ela comentou uma coisa interessante. Ela falou, Leon Diniz e outros autores mostram que há cura para todas as enfermidades. Como diz Emmanuel, em Pão Nosso, na lição, socorre-te a ti mesmo, propagando o reino dos céus e curando todas as enfermidades. Ali ele não especificou quais enfermidades. Portanto, ele fala em todas as enfermidades. Basta a mudança de comportamento e a partir da mudança de pensamento e assim por diante. É. Legal, né? Mas, Jorge, nós estamos recebendo aqui uma visita muito importante, né? É, nossa querida amiga Cléo Orlandelli, ela é da AMI, é trabalhadora da AMI? Também? AMI, Anjo Ismael, como é que fala? O irmão Rodolfo, a gente vai que nem a Belinha. Casa da Marcela. Casa da Marcela. Baixa em tudo acontecendo também. Aí, entendeu? Ela está aqui embelezando, inclusive, o nosso estúdio aqui, né? Porque aqui só tem homem, só tem coisa feia aqui, né? Mas... Não, hoje o Edson conseguiu deixar mais feio ainda o ambiente, o Edson. O Edson. Né? Eu vim abrilhantar isso aqui. Então, mas... Agora a Cléo veio aqui embelezar o programa. Obrigado. Então nós vamos ouvir, a Cléo veio fazer aqui um testemunho, Jorge? Presencial, né? Isso. Você então, Cléo... a Cléo, como nós falamos, é nossa grande amiga, a Cléo, há muitos anos, trabalhadora de vários centros espíritas aqui em São José dos Campos, é médium também, a Cléo, né? E a Cléo procurou o Recanto de Luz de Irmã Sheila também, como nós procuramos quando temos alguma necessidade. Você procurou por quê, Cléo? Olha, primeiramente, bom dia, obrigado a todos pela oportunidade, obrigado por darem essa chance da gente dar esse testemunho, porque não é importante só para a gente que vivencia. Eu acho que nós, quando fala o testemunho, é importante para as pessoas também que buscam, que têm suas dúvidas, suas inseguranças, né? E nós procuramos o Centro Espírita lá, na verdade, o Pronto Socorro Irmã Sheila em Ribeirão Pires, através do Jorge. Olha como Deus tem seus propósitos. Eu, particularmente, no momento que começamos a frequentar lá, eu não tinha nenhum problema aparente. Fomos por causa do meu marido, Felipe. Jorge falou, vai lá, tá falando do joelho, vai lá, excelente lugar. Aí passamos a frequentar. Começamos no comecinho de 2016. Quando foi em agosto, e eu passava pela cura para tomar meus passos e tudo mais, mas sem nenhum problema maior, assim, que eu estava acompanhando meu marido. Num dos exames periódicos, né, um check-up que eu fui fazer, o médico me pediu uma colonoscopia, por precaução. E qual não foi minha surpresa lá, que me apareceu um pólipo de bastante suspeito no reto, que requeria assim, uma atenção bastante minuciosa, que eu não descuidasse. E eu fiquei apreensiva. Na próxima ida ao irmão Sheila, eu pedi se eu podia acrescentar um problema que tinha me aparecido na ficha, e disseram que sim. Logo que eu passei para ser atendida pelo médium Edson Barbosa, que foi dito problema novo que me ocorria, ele me pediu para deitar numa maca e aguardasse. Logo em seguida, ele, mediunizado, fez uma suposta cirurgia, que a gente imagina que tenha sido a cirurgia naquele momento, e me pediu que eu aguardasse. Então, lá é uma coisa muito linda, não dá para entrar muito em detalhe, mas o meu depoimento aqui é o seguinte. passado uns 2 meses, e como de que o propósito de Deus é incrível, eu entendo que foi por isso, eu fui acometida com uma dor muito intensa. E isso fez com que eu voltasse ao meu médico de novo e pedisse, apavorada, mais um exame. Eu queria ver que, como é que estava acontecendo, o que tinha acontecido, se isso tinha piorado ou não. E o médico, mas eu não posso te pedir uma colonoscopia, estou em cima, eu quero, eu preciso, apavorada. Mas não comentei nada que estava indo lá para o tratamento espiritual, né? E qual não foi a nossa surpresa? Nossa, eu digo porque a médica que me atende também é espírita, depois fiquei sabendo, né? Doutora Sheila Pacheco. E ela vendo lá o exame seguinte, que eu até trouxe os exames para comprovar aqui, isso, o problema aconteceu em agosto, final de agosto. Em dezembro, o novo exame mostrava que ali não existia mais nada, a não ser uma leve, como se fosse uma cicatriz, mais nada. Então, como vocês disseram, e nosso querido amigo aqui, é Deus que cura? É Deus que cura, não é? Mas eu quero muito agradecer a todas as pessoas que trabalham com a cura. Que Deus capacite cada vez mais essas pessoas. E que quem tem suas dúvidas, alimente a sua alma com a fé e vá. Porque é possível. Eu sou muito grata a Deus, muito grata a essa equipe maravilhosa do Irmã Sheila. E é isso. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado pela sua presença, viu, Cléo? E nós estamos aqui... Eu estou aqui com os exames depois, vocês podem observar aqui os resultados, viu? Você fez quantas cirurgias? Pra essa foi essa uma única vez. Legal. Uma única vez que foi com que eu depois ficasse, mas meu Deus, e aí? Né? Será que piorou? Mas aquela dor, eu sinto comigo, eu sou muito sensitiva, que aquela dor nada mais foi do que eu fosse buscar a comprovação da minha cura. Senão até hoje a gente fala, eu tenho fé, mas a gente fica assim, na dúvida, né? Então tá ali o exame para comprovar. Eu tive uma dor que me levou a fazer um segundo exame para me mostrar que ali não tinha mais nada. Graças a Deus. Legal, né? É aí, né, seu Edson? Eu fico feliz com... Eu fico feliz com esse depoimento, tá? Mas feliz pelas pessoas. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria, tá? Quando eu ouço que uma pessoa ficou melhor... Tá? Isso serve para mim de combustível, para que eu continue nessa atividade até o dia e o momento que Deus permitir. Então vamos continuando aqui com o nosso programa, né, Jorge? Então, nós temos aqui a Ana Lourdes da Silva Machado, da Vila Diana, está dizendo: a cura espiritual é um presente divino que revigora o perispírito para melhorar o corpo material. Um bom dia para você, viu, Lourdes, e continue nos prestigiando. Bom dia. Tem uma mensagem do Barbosa aqui? Opa, do Barbosa, faz tempo. Ele está colocando aqui para a gente que bom dia, né? Parabéns pela iniciativa de falar abertamente sobre esta atividade. Né? Quem dera repetidas entrevistas como esse tema, a fim de desmistificar e elucidar o maior número possível de pessoas. É mesmo importante lembrar que somente cura uma doença quem a promoveu. Portanto, os espíritos não promovem milagres, mas auxiliam muito a partir do momento que decidimos desapegar dos motivos que nos levam à doença. Lembro que o mestre dos mestres dizia: tua fé te curou. Mas o Edson, Rui, desculpa interromper, mas só aproveitando que a Cléo está aqui também, a Ludmilla... pediu para agradecer publicamente aqui a querida amiga Cléo e o Felipe, que esteve conosco ontem. Ela, mesmo à distância, nos ajudou imensamente para o sucesso do evento de ontem. Beijo. E eu agradeço também a Cléo e o Felipe, que trouxeram, na última vez, trouxeram os remédios lá de Ribeirão Pires para a farmácia comunitária, né? Que funciona há 37 anos e que hoje está fazendo aí um chá para arrecadar fundos para tocarmos a nossa farmácia. O Edson precisa conhecer a farmácia. Nós temos uma farmácia há 37 anos que distribui medicamento gratuito para mais de 400 pessoas por dia, viu, Edson? Não, eu sei, eu só não conheço a farmácia, mas inclusive lá no Recanto de Luz e Mancheira nós fazemos uma campanha, né? Tá? Campanha permanente, Edson. É permanente, eu sei. Eu sei. Tem vindo muito remédio de lá, sempre que vai alguém para lá, traz o remédio de lá. É o estagiário traz lá. Agora, você sabe que é o estagiário? Agora é. Começou aqui como estagiário, agora faltou, né? Não deu problema nenhum, cara. Lá, no encontro dos amigos do Chico, né? Vamos falar, dos amigos do Chico? Tá. Também não deu um problema nenhum, mas lá não foi você, não. O Sérgio estava ali do lado, Aí eu entendi. Agora, o comentário de vocês, agora eu entendi por que lá não. O Sérgio está do lado, assim, ó. Mas... Eu falei, tá tudo funcionando. Sérgio, você pode vir agora todo o programa. Pode vir todo domingo. A alma do Sérgio, tá? Só sua presença espiritual para os equipamentos funcionarem. Ele tem uma força espiritual. Ele e a Márcia, né? A Márcia reclamou que ela disse que está com a costela doendo de tanto abraçar a gente lá no evento. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Rodrigo pediu pro Serginho vir para aqui no domingo passado e era feriado prolongado, porque o Rodrigo estava fazendo aniversário de casamento e foi passear, né? Modas de papel, né? Que negócio é esse? Eu nunca vi isso. Lá onde o Helder gostava de ir, São Tomé das Letras. Só que o Serginho também estava passeando. O Serginho estava em Itupeba, sei lá, num lugar aí, legal, né? Na casa da... Mas aí no sábado à tarde ele voltou para fazer o programa no domingo. Falou, não, eu falei para o Rodrigo que eu vinha e voltou para fazer o programa aqui. Serginho é ponta firme. Mas, Edson, me diga uma coisa, como é que você consegue ter tanta gente ajudando você... com carinho, com amor, que eu vejo, tem uma, eu não sei o nome dela, de cabelo curtinho, que é sua, que fica ali do lado pegando a psicografia sua. Nossa, que coisa linda que é aquela moça lá, viu? É uma pergunta interessante, tá? E o mais engraçado de tudo isso é que eu não peço pra ninguém, tá? Não peço. Eu simplesmente deixo na mão delas, deles, tá? Eles que se ajuntam, eles que fazem, as senhoras que fazem a sopa. A única coisa que eu costumo dizer é que a sopa lá, quem faz sou eu. Obviamente que, mentalmente, né? As mulheres me atrapalham na sopa, porque fica mexendo aquele caldeirão, aquela colher de pau lá. E o resto, Rui, o resto foi de maneira, assim, bastante natural, tá? Mas eles vieram de ônibus, né? Vieram de ônibus. E quem que paga esse ônibus aí? Eles se viram. Eles fizeram rifa, fizeram... Se cotizaram, tá? Fizeram uma vaquinha. Fora, não quer nem saber de onde vem. Fora os lanches, né? Fora o lanche. Tinha uma sala inteirinha de lanche de tudo quanto era jeito. Eu fui lá umas 10 vezes dentro da sala. Jorge, você sabe, porque se a gente se meter... Atrapalha, cara. Tem que deixar fluir, né? Deixa fluir. O Edson não sabe, porque quando ele... Não que não sabe, mas quando ele tá lá em transe, né? E tudo mais, inconsciente, né? Então, ou seja, ele sai, né? Aí entra o doutor, cara. O doutor põe ordem em tudo aquilo. Todas as aulas. O doutor espiritual põe ordem em todas as aulas lá dentro. Que dá bronca que tem que dar. Não dá bronca, mas ele põe ordem em tudo. Não, mas o interessante é que eu vejo a dedicação daquelas meninas, todo de branco. Eu falo, poxa, uma vez uma pessoa foi atendida no centro espírita que eu indiquei. Ela chegou, eu fui tão bem atendida lá naquele centro espírita que você me indicou. Quanto que ganha aquelas pessoas que trabalham lá? Eu falei, elas ganham muito bem. É que nem a gente aqui. É que nem vocês, ganham uma fortuna lá. Né? Você veja bem, o carinho com que eles fazem isso de maneira já, vamos dizer, quase que automática, né? De apanhar as pessoas na cadeira, levar, depois o outro traz... Tá? Um sincronismo. Isso aí começou tudo com orientação da espiritualidade. Era para as pessoas mais idosas, as pessoas mais fraquinhas. E depois, hoje eles fazem isso de maneira com todos, tá? Com todos. Na hora de entregar as orientações, a pessoa fica sentada, eles trazem. Ou seja... Até a sopa também. Até foi. A sopa, tá? Era uma sopa de hospital, viu? Sem sal. É um trabalho que eu sempre digo e publicamente, com a participação de várias pessoas. Ou seja, então, é um trabalho de equipe. O médio é apenas mais um. Não importa que ele é o destaque, ele é o centro das atenções, mas o médio é apenas mais um. E fica bonito quando o médio, como eu disse no início do programa, quando o médio não é ceboso, não é metido, porque aí perde um pouco a graça, não perde, Jorge? Agora, o que o Rodrigo está falando é interessante pra caramba, né? Porque o doutor Stephanie, né, o doutor Xavier, ele não dão bronca a ninguém, nunca. Mas né, o poder moral que existe contagia na hora, a autoridade moral, né? Porque o Edson é o palhação o tempo todo, dando risada com todo mundo. Olha o adjetivo, né? Que tá ali. Vai lá e pra cá, conversa com um, conversa com o outro, conta piada, fala não sei o que durante tanto tempo que ele tá ali. O homem, na hora que o doutor. Até, eu acho que até ele fica. Até ele se acaba. Na hora que o doutor chega, o ar fica diferente, entendeu? O ar ele não dá bronca em você, Edson. Aí, pô, aí você fala, pô, não tem jeito de você falar, é o Edson que tá aí. É. Você de longe, você olha, você fala, não é o Edson. Se eu levo bronca, rapaz. Nós estamos no programa espírita, mas isso não é palavra, não. Comida de rabo é todo dia. Não, você que está lá na sala de cirurgia, né? E geralmente, quando eu estou lá, a gente pega o momento que da passividade, da incorporação, né? E o antes e o depois é muito nítido. Assim, a personalidade muda completamente. Aí você vê, quando o doutor ele chega, se aproxima, né? Ele toma lugar, vamos dizer assim, mas não fisicamente, cara, tem um jeito de funcionar. Mas aí quando o Edson volta, ele já olha pra você, você já sabe que já não é mais outro. Então, só brincando, viu, Edson? O médio bom é aquele que nem juiz de futebol. Quando o juiz é bom, ele passa despercebido no jogo. É, né? Mais ou menos por aí. Teve um caso que o Rodrigo comentou aqui em alguns programas anteriores, tá? Que ocorreu lá no Recanto de Luz e Macheira, de um senhor que foi fazer uma cirurgia espiritual e ele tinha um colar com a figa, tá? E com uma medalhinha, né? Uma medalha. Isso mesmo. De latão, uma coisa cobre, assim. Uma moeda. Uma moeda de cobre, tá? E também é um pingente, né? Com duas fotos. Uma do Saibaba e do outro lado uma outra foto, tá? E também uma figa. Na hora que ocorreu a cirurgia espiritual, o efeito físico foi tamanho, tá? Que desintegrou, tá? A figa. O pingente queimou a face do outro lado, não do Saibaba, do Saibaba ficou intacta, e a moeda, ela ficou carbonizada. Nossa, mudou a cor. Carbonizada, preta, negra, carbonizada, tá? E o Rodrigo viu isso. Vi, peguei nas mãos, fui lá, conversei com o senhor, ele me explicou também. Ele falou, isso aí, depois. E aí, palavras do senhor, tá? Desse senhor. Eu só fiquei sabendo no dia que na hora que o médico espiritual levou a mão até ele, isso caiu tudo no chão. E o médico continuou, o médico espiritual. E falou, a sua coluna tá boa. Já foi embora, tá? Então, a gente fica sabendo desses detalhes, tá? Esses fenômenos, tá? Isso aí é efeito físico puro. Então, quando o Jorge fala que tem médios de curas em todos os locais, tem. Tá? Agora, médios de curas não significa que todos os médicos de curas são de efeitos físicos. Tá? É raro o médico de efeitos físicos. Existe um médico curador, tá? Que tem, nós temos em todos os centros espíritas, temos as fluidoterapias, temos as psicografias, tá? Mas o médio de efeitos físicos, ele é um pouquinho mais raro, um pouquinho mais difícil, mas também sofre mais, tá? Tá, mas a passividade que você dá, Edson, como é que ela é? Ela é total, mais ou menos? Como é que você, vamos dizer, sabe o que você está fazendo ou é inconsciente? É consciente, semiconsciente? Você veja bem, na hora da cirurgia espiritual, tá, eu simplesmente fecho o olho e me jogo como se eu estivesse jogando numa piscina. Tá? E eu não quero nem saber se aquela piscina tem água ou não tem água. Tamanha minha confiança na espiritualidade. E a crença, né? É, tamanha minha confiança, tá? Então eu realmente me entrego total. Por quê? Por que eu me entrego total? Porque eu tenho essa aptidão que Deus me deu e também para não atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Porque se eu tenho a consciência e vejo, isso atrapalha. Hoje não, né, mas se você imagina quando eu comecei, eu era um garoto de 23 anos. Já pensou, uma moça bonita, tal, como que ficaria? Despertaria algo que não poderia, tá? Ou, isso vale para o médio também, do sexo feminino, tá? Ah, e até para quem é assistido também. Exato. Tem uma certa atração pelo médio. Exato. Né? E outra coisa, mas sempre teve uma ordem, uma ordem muito explícita, tá? Isso, muita gente não sabe. O doutor Stephanie sempre orientou, tá? Mesmo que o médium seja inconsciente, que ele não deixasse ele tocar nas partes íntimas de nenhuma mulher, tá? Isso eu não falo, eu nunca falei em público. Isso é ordem explícita. Então, ele mesmo inconsciente, isso não ocorre, tá? Porque eu acho que tem que ter o respeito, sim, tem que ter a disciplina e, acima de tudo, tá? Tem que ter a boa vontade. Não existe médio melhor, existe médio esforçado, tá? Existe aquele que se entrega total, igual teve vezes de eu iniciar um trabalho espiritual às 7 horas da manhã e terminar 1h30 do outro dia, tá? E chegar em casa carregado, para você ver o tamanho do desgaste, a meia não saía do pé. O sapato não saía do pé. Tamanho do desgaste. Agora, não é fácil você se dedicar das 7 horas da manhã até o outro dia, 1h30 da madrugada. É muita gente. Tá. Tá? Hoje não, hoje já estou meio veinho, mas hoje já tenho mais prática, tá? Mas Edson, à medida que você vai trabalhando, a espiritualidade não vai te envolvendo de uma certa forma que vai te dando todas as respostas para as suas dúvidas? Sim, e eu não tenho dúvida, tá? É. E eu não tenho dúvida. Não, tá? Não. Ela vai te dando todas as coordenadas, faça isso, faça aquilo. Todas as nuances, tá? E aí quando eu falei agora há pouco que o palavrão, só que não é palavrão. Olha como eles falam comigo, Jorge, para me chamar a atenção. Meu filho, isso não é recomendável. Rapaz, é educação. Pior ainda, né? Pior do que você levar um palavrão, né? Palavrão você releva, mas quando vem assim com a vozinha mansa... Meu filho, seja prudente. Não, você está falando isso, eu lembro do meu pai, viu? Meu pai, quando chegava, falava, vem cá, vamos conversar. Eu já ia chorando, né? Porque meu pai, ele pegava... É que nem dizia o Bosco dizia, é um amigo nosso, que ele falava, tem hora que os espíritos veem aquela feridona grande, ele vai curar, já chega e já enfia o dedo lá dentro e escalabra a ferida, né? Quer dizer, justamente, então, a minha mãe era diferente, mas meu pai, quando ele me chamava, filho, vem cá, vamos conversar, pronto, eu já ia falar, já vem bronca, pior do que a minha mãe, né? E sua mãe já vinha com o reio na mão, né? Batendo mesmo de uma vez e pronto, aí tava bom demais. Ô Jorge, até mais um minuto? Claro. Tá. O Rui é uma pessoa que eu admiro, tá? Só que, pelo amor de Deus, Matusalém, eu acho que... Fundador de todas as casas aqui de Santa. Rapaz, é de Araras, não sei aonde, o homem conhece todo mundo. É. Agora, Não, e teve na inauguração daquele hospital Saião lá de Araras. Eu brincava naquela construção lá da... Não, eu vi você falando isso na rádio. Aí é o seguinte, um caso que me veio agora, tá? É um caso do nosso irmão Fábio. Fábio Dionísio. O Fábio Dionísio pegou, estava com problema de próstata, tá? E aí o PSA dele estava em 9. Em 9. E aí ele foi fazer os exames dele lá, e o médico já deu o diagnóstico, que ele estava com câncer, uhum, tá? E aí à noite tinha a reunião pública. E aí... Nesse dia, porque às vezes vem, a maioria das vezes é o doutor Xavier que vem, mas nesse dia veio o próprio doutor Stephanie. E aí, o Fábio não comentou com ninguém, não tinha comentado comigo, não tinha comentado com ninguém, coisa dele. E aí, incorporado, o doutor Stephanie pegou e falou para ele, meu filho, descanse em paz, você não tem câncer. Eu nem sabia que o Fábio tinha ido ao médico. Uhum. Você não tem câncer, você tem apenas uma infecção. E acabou o assunto. Voltou, fez os exames, tá? E hoje o Fábio está aí. E uma hora ele começa com vocês. Uhum. É, e nós sentimos a falta dele ontem lá, né? Porque ele está sempre... Ele está no Rio de Janeiro. Tá agora ele está viajador, tá viajador. Não, porque agendaram para ele vir no Pó de Tarso só para o mês de março do ano que vem. Ah, sim, o homem está viajador, está igual o Jorge Reis. Não, esse ano eu não viajei quase nada. Agora, semana que vem vou para conservatória. Tô falando? Né? Semana que vem funciona direitinho o programa aqui. Nossa, né? como diz a mulher do Luiz Carlos, o melhor programa que aconteceu foi quando o marido dela veio fazer o programa em seu lugar. Foi. Pessoal, olha só, Rui, bom dia para você. Aniversariante, Rui. Opa! Vem aí? Programa Vivência Espírita deseja tudo de bom em suas vidas, paz e alegria em seus corações. E nós vamos também para os nossos sorteios, né? Você viu que o Edson fala que não conversa muito, mas hoje aqui nem as propagandas nós conseguimos fazer. Né? Eu vou... Os patrocinadores são amigos dele também. Os patrocinadores reclamar que nós não botamos a propaganda, eu falo, não, mas quem estava lá era o Edson, põe a culpa nele. Você é amigo meu. Aham. Então, vamos lá para os nossos sorteados de hoje. Quem ganhou aqui foi a Tassiana, ganhou um livro, a Tassiana lá do Jardim Satélite, e o outro é o Vinícius Luciano Carvalho, Vinícius Luciano. Então, a Tassiana e o Vinícius podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho, que fica na rua Rui Barbosa, Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, retirar seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. E quem ganhou para ir lá no chá, beneficente da farmácia comunitária, que vai ser lá na PVE, né, Rui? PVE, a partir das 14h30 horas, tá? Em ponto, hein? Isso. Aqui não tem atraso, não. Quem ganhou foi a Vilma Torres. Então, Vilma, você que ganhou. A Vilma também é recordista em ganhar aqui, mas ela participa direto, ela, né? Participa sempre. Então é só chegar lá, procurar o Rui, tá, Vilma? Que você foi quem foi sorteada para ir no chá beneficente hoje da farmácia comunitária, para o qual nós convidamos todos vocês ouvintes lá para comparecer, passar uma tarde divertida lá com o pessoal da farmácia comunitária. Olha, é em torno de mais ou menos 400 pessoas, mas é um ambiente agradabilíssimo, viu, Jorge? O local é lindo, tem uma visão muito grande da Dutra, é muito bacana. Queria informar que na semana que vem, então, eu estarei fora, passeando mesmo dessa vez, né? Depois eu combinei com a Conceição que nós faríamos um passeio diferente, não, lá em Conservatório, que é a cidade da Seresta, cidade do Vestido Celestino. Ainda temos 3 vagas, quem quiser pode ligar para a Conceição, pode ligar aqui para a gente agora, 3 vagas ainda tem, ainda dá para entrar nessas 3 vagas ainda, quem queira ir para a excursão. E tem a palestra lá na AME. Tem a palestra também, exatamente. A Morte na Visão. A Morte na Visão Espírita, e ele estará conosco aqui no programa também, no outro dia de manhã. Então, dia 23, lá na AME, às 19h30, a palestra A Morte na Visão Espírita. Não percam, às 19h30 também, que é muito bacana. Essa palestra que nós teremos lá. E no domingo ele estará aqui conosco na parte da manhã, né? E nós, só para comunicar, a música final aqui hoje vai ser com o nosso irmão Ed Moreno, Faça o Bem, Você Também. Tchau, Rodrigo. Tchau. Agradecer a todos vocês que ouviram. Agradecer a todos vocês que participaram. A gente está bem em cima, né? A gente não vai poder ler todos os comentários, né? O Aécio tinha deixado uma pergunta aqui também. Eu vou passar para o Edson Barbosa. Agradecer ao meu pai que está ouvindo, o professor Arnaldo, que está lá no hospital, escutando a gente também, o professor lá do ITA, que a gente está enviando bastante vibrações para ele também. E todos vocês que participaram, que estão ouvindo a gente, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui. É o nosso agradecimento para a Deli, para a Andréia, que está aqui no som hoje, para a Graça, a Camila, o Serginho, e pela Cléo, que veio aqui dar o seu testemunho dos trabalhos do nosso querido amigo Edson Barbosa. Edson, o microfone é seu para as suas despedidas e também para uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Obrigado pelo convite de vocês, estar aqui com você, Rui, com o Jorge, a Creu aqui hoje participando conosco, o Rodrigo, tá? Enfim, com grande alegria, com grande felicidade que estou aqui hoje, tá? E também quero anunciar a vocês que nós temos um programa na Rádio Mundial, em São Paulo, 95,7 FM, é só baixar o aplicativo, e esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h30, ao vivo, e ele é retransmitido pela Web Rádio Vivência Espírita. Baixa o aplicativo do Vivência Espírita, ele é retransmitido a partir das 20 horas, todas as quartas-feiras. O pessoal aqui é parceiro nosso, é por isso que eles me tratam bem, porque são amigos, entendeu? Agora nós vamos fazer uma prece, né? Que a paz do Jesus esteja com todos. A alegria de viver vem de todo dia, desde o raiar do sol ao anoitecer. O caminho, ele pode ter muitas variantes, porém, ele é como uma árvore. Tem muitos galhos, porém, tem somente um caule. Esse caule é a grande estrada, a estrada da vida, e só chegará ao seu final quem por ele conduz, seguindo os passos do amor, os passos da vida, daquele que nos prometeu ser o Pai da vida, e que por ele chegaríamos até o Criador, e seu nome é Jesus. Bom dia. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.